Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, they're first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today because of the Strokes. Sometimes I feel like I can't even sing. I'm very scared for this world. I'm very scared for me. This radio memory. Here's a scene. You're in the backseat, laying down. The windows wrap around to the sound of the travel and the engine. All you hear is time stand still in travel. You feel such peace and absolute stillness still that doesn't end but slowly drifts into sleep. The stars are the greatest thing you've ever seen, and they're there for you. For you alone, you are the everything. I think about this world. I cry and I've seen the films and the eyes. I'm in this kitchen. Everything is beautiful. She is so beautiful. She is so young and old. Look at her and I see the beauty of the light of music. The voice is talking somewhere in drifting off to sleep with your teeth in your mouth. You are here with me. You are here with me. You have been here and you are everything. Sometimes I feel like I can't even sing. I'm very scared for this world. I'm very scared for me. This is radio, our memory. Here's the scene. You're in the backseat, laying down. The windows wrap around to the sound of the travel and the engine. All you hear is time. Feel such peace and absolute stillness till the dozen end, but slowly drifts into sleep. The greatest thing you've ever seen, and they're there for you. For you alone, you are the everything. For you alone. Oi, FM. Ronca, ronca. Is too much. She makes her friends feel too at home. the one. She's in the play tonight. Her shoes glowing very bright. Her shoes glowing very bright. Sometimes I think she gets too much. Sometimes I think she gets too much. I think she gets too much. Makes her friends feel too happy. Sometimes I think she gets too much. Oh, I do know. Sometimes I think she gets too much. She makes her friends feel too happy. She thinks he loves his friends. What's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronka Ronka from OFM. Respectus Maximus, everybody. Olundi sukunda na ho malaba e malaba manenda lole picha yo kuchenya ole Olundi sukunda na ho malaba e manenda lole picha yo kuchenya amanji posi suku kanda lona yo kayombe miaka chanje suku. Oh mama kamale, oh mama kamale, oh mama kamale, oh bane kamale. Oh mama kamale, oh bane kamale, oh mama kamale. Mwana we shikana we malaba e yatema kweli paka na faula. Nipe pesa yangu. Mwana we shikana we malaba e yatema kweli paka na faula. Hini gati kweli. Ekasi nere iyo no holanga Kenya obeho we sinoduyari. Wapi sukuma. Ekasi nere iyo no holanga Kenya obeho we sinoduyari. O mama. Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem? que eu sou honesto. Opa. Olha o nome do cidadão aqui no fundo. Nandão, se liga. Sukuma Bin Ongaro. Tem uma noção assim, quem pertence à tribo dele, não? Hein? Vale chutar? Se lembra alguns meses atrás, quando a gente deu um toque nele, olha aqui, vamos começar a falar de você, hein, maluco? Vamos começar a tocar a música lá de trás, a música do Quênia. Quando sentar no troninho, não vai se esquecer do Ronca Ronca da UFM, do Nandão, do Motoca. É, meu amigo. Lembra você acreditando pouco? Pô, não, um negão, não sei o quê. Lembra, maluco? Quais são as últimas informações de lá? É, as últimas, que semana que vem a gente vai saber quem ganhou, né? Ah, não é hoje, não? Não, lá o sistema... Pô, deu moradinho pra Dedé, né? Lento pra... O Brasil é bem mais desenvolvido que lá, né, cara? Por quê, hein? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 28 de outubro de 2000... Ih, não, tô falando errado que aqui. Que isso? Peraí, amigo. É muita emoção mesmo. Novembro. Programa histórico, programa de 4 de novembro de 2008. E essa é a prova de que estamos ao vivo. Nandão, prepara aquela vinhetinha do... Ah! Nai baba tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiliva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, ne weka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ai, ai, ai, ai, ai. Jumboteco galgando parâmetros nesta noite histórica. Nandão diz que só semana que vem sai o resultado lá de cima, mas ao longo do programa de hoje nós teremos a confirmação do nosso queridíssimo ouvinte, né? O Obaminha, como você chama, sentando no troninho, né? Ele se comprometeu de vir ao UFM, ao vivo, ao Ronca Ronca, para agradecer publicamente o apoio que ele teve nosso e de toda a nação ronqueira. Quando ele era um mero... coadjuvante. Corajoso, vamos dizer assim, né? Várias promoções no programa de hoje, momentos batatada abundando freneticamente o Jumboteco, galgando parâmetros, como eu já disse, com capota arriada, né, vidro aberto, aquela sensação de liberdade, cabelos esvoaçantes, enfim, muita pressão no turbo, meu amigo. Bom, nós abrimos o programa de hoje com três... canções que chegaram de intérpretes que têm suas razões muito claras para abrir esta edição histórica do programa. Começando puxando o trenzinho, R.E.M., Michael Stipe, seus Blue Caps, que mais uma vez chegam ao Brasa, depois de amanhã, dia 6, em Porto Alegre, dia 8, no Rio de Janeiro, 10 e 11, em São Paulo. Logo depois, também por uma razão muito específica, o gênio Arthur Russell, simplesmente por ser Arthur Russell. E aí ao fundo, fechando a sequência, a turma do Quênia, a terra do Obaminha. Antes da gente passar as promoções, Nandão, já diz como a nossa torcida participa do programa de hoje. Como eu disse, me equivocando com a data, logo aos primeiros segundos do Ronquinha, estamos ao vivo, em frequência modulada, Oi FM, Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, onde estivemos esse fim de semana. Mais adiante vamos falar loucamente de Recife. Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória Vex 105.7, e para toda a galáxia, oifm.com.br. como é que é a parada, Nandão? Tá animadinho pra Dedéu, né? Cara? Não, muito bom. Não. Esse lance do Obama, o Jay-Z, que é um Zé Mané, falou um negócio... Peraí, como é que é? Jay-Z. É o quê? Que é um Zé Mané. Eu acho, né? Não sei se você gosta do cara. Não sei, que joga onde ele? Pois é. Não, ele falou um negócio maneiríssimo. Que a Rosa Parks se sentou no ônibus para que o Martin Luther King pudesse caminhar. E o Neville Brothers fez uma música em cima disso. Entre outros, né? Enfim, tem um encadeamento até que o Obama chegasse onde chegou. Isso é muito legal. É aquela história que a gente sempre fala aqui. Terça-feira, coincidentemente, colocamos ele falando outras coisas. João Saldanha, né? Ninguém é filho de chocadeira, é né, verdade, meu amigo? É. Mas enfim, hoje estamos atendendo especialmente pelo roncaronca@uefm.com.br, o e-mail de comunicação direto que o Maurício tem, com o que nós temos, né? Com todos os ouvintes. E hoje, notadamente hoje, estamos atendendo aqui no programa, através do roncaronca@uefm.com.br, algumas pessoas já se manifestando com relação ao Green, do R.E.M., que você tocou há pouco. É um espetáculo essa música. Se disco é demais, coisa e tal. O Zoinho faz blublu sempre quando ouço essa música. É bom dizer também a nossa torcida que o site da OFM passa por uma... Como é que é o termo que você utilizou hoje? Manutenção. Por uma manutenção e junto com ele o Tico Tico, o site do Ronca Ronca. Mas, de qualquer maneira, o programa pode ser ouvido, né, pela internet neste exato instante em toda a galáxia. Semana passada acho que tinha uma ingresia, né, pairando, mas... É, hoje tá legal. Manutenção tá aí pra isso, né? Então, você como gestor do Ronquinha, pode passar já algumas promoções que nós teremos, não? Pô, tô perdido. Só citando, sim. Gogo Bordello, Cérebro eletrônico, demais, e ingressinhos para um show no Estúdio SP. É, tá bom, garoto? Nossos amigos lá de cima do Mombojó, com quem eu estive, inclusive. Brincadeira. A mão me prendeu, prendeu. Mas gostaram do Green, do R.E.M., né, cara? Enlouquece, né? E essa música aqui, You Are The Evil, assim, é uma coisa de doido, né, cara? É a terceira faixa do disco. Ela tem um defeito, sabe qual é, né? É pequena. Sometimes I feel like I can't even sing. Very scared for this world. I'm very scared for me. This is radio memory. Here's a senior in the backseat, laying down the windows, wrap around to the sound of the travel and the engine. All you hear is time stand still in travel. Such peace and absolute stillness still that doesn't end but slowly drifts into sleep. The stars are the greatest thing you've ever seen, and they're there for you. For you alone, you are the everything. Ai, ai, ai, ai, ai. Já ganhou mais um minuto e meio? Esse é um disco espetacular do R.E.M. Enfim, o R.E.M. abriu o programa de hoje. E é um momento de muita alegria para todo mundo, né? O Brasil receber mais uma vez essa banda espetacular, que é um exemplo para qualquer um. Meninão, garotinha, você de 13, 14 anos, 12 anos, 10 anos, como filho do China, seu amigo, meu brother, lá de cima, tem uma banda. E eu falei com o China: China, qualquer dia você, solo ou com o Del Rey, estará abrindo as apresentações do seu filho. Ele deu, é isso que eu quero, meu amigo. Enfim, o R.E.M. é um exemplo. Então, pro filho do China que está nos ouvindo com 10 anos, estude um pouquinho a história do Michael Stipe, de como eles começaram, de como eles enfrentaram, né, descalços, um monstro da indústria fonográfica, sempre impondo suas vontades, seu estilo. Tantos anos de história, discos maravilhosos. Lógico, todo mundo sobe, todo mundo desce, é normal. Mas o R.E.M. tem uma história exemplar em todos os sentidos. E felizmente, mais uma vez, agora de forma mais tranquila, passando por outras cidades, Michael Stipe e seus amiguinhos estão desembarcando, né? Depois de amanhã eles tocam em Porto Alegre. E uma informação, Cris, nossa amiga vascaína sinistra, que já viu todas as bandas possíveis em todos os festivais sobre a face da terra, foi a Buenos Aires assistir um festival que teve lá com a R.E.M. na cabeça, com Bloc Party e Kaiser Chiefs, que ela já viu cada um, o R.E.M., Bloc Party e Kaiser Chiefs, umas 5 vezes cada um. Bloc Party ela achou uma bosta, o Kaiser Chiefs ela achou fraquinho, e o R.E.M. ela disse que é uma coisa de maluco. É mesmo. Um show espetacular, imperdível. Tá bom, não? Mas enfim, todos esses três têm razões especiais para abrir o programa. Mas certamente o que mais tem é esse cidadão aqui, que hoje, lá em cima com o cartola de Jimi Hendrix, está soprando 84 velinhas, nosso ídolo, Monsueto. FM. Assisti um quadro na casa de Antônio Jó. Olha, Antônio tem 8 filhos. Levou um pão para casa. Todos queriam o bico, mas o pão era um só. No centro do prato novo, todos queriam ovo, mas o ovo era um só. Todos queriam ovo, mas o ovo era um só. Ao chegar a noite, a confusa foi maior. Quem dorme na beira da cama cai. Todos queriam o canto, mas o canto era um só. Daquela frase, o pão de cada dia. E lembrei daquela cena, a ceia do Senhor. Então eu refleti: Deus é um só, dá pra todo o seu amor. FM. Ronca, ronca. the Santa Ana winds are blowing hot. Inside some things are happening that really should not. When she says, I'm lending myself. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. And we do some jail. We don't like school in a week, we go once. Don't like the police, cause they kick and they punch. God bless all the stress, and the stress comes at once. But remember, boy, you're a superstar. Can't break it, can't take who you are. Can't break it, can't take. FM. É um negócio assim que não conjuga bem com qualquer coisa, não. É. Tá entendendo? Sequência brasa total. Aí ao fundo, o novíssimo disco de um ídolo do Ronca Ronca também há muitos anos, Tricky. Can you get me that drink? Como sempre, contando com várias participações especiais, entre elas, Nandão, o Caboclinho, que é coladão nele, eles se misturam já há bastante tempo, seu amigo Terry Hall. Manja? Meu ídolo. Não dá pro Terry Hall chegar aqui e fazer uma sessão voz e violão, não? Simples. Vamos trazer um convidado aí hoje? Simples assim. Aliás, o Ronca Ronca tá cheio de surpresinha, né? Oh, yeah. É uma cartolinha de mágico, né? Então, e é sempre de uma maneira sutil, né? Na maciota, no sapatinho, né? Então, a gente recomenda a nossa seleta audiência a se manter... Tá aí, tá sendo bem tratado aqui? Macedo! Olha, obrigado, é chegando aí. Obrigada com ele aqui, tem que estar a postos, né? Tá vendo? É sempre bom lembrar é que mesmo com o site da UFM em manutenção, a relação completa das músicas você vai encontrar lá, mesmo que demore um pouquinho para entrar, mas vai entrar. Aliás, assim, coloca só um pouquinho. É, costuma funcionar, né? Ontem eu utilizei o serviço de um colega de Dustinho, o motor oficial. Sei. Do Ronca Móvel. E você, como gestor, pode passar essa indagação à nossa audiência. Ele é baiano, trabalha no Rio de Janeiro e torce para o Bahia. Ele disse que recentemente teve um jogo Bahia e Corinthians, que houve 19 bolas na trave que o Corinthians meteu no Bahia. É caô do cara? 19 bolas na trave. Ele devia estar meio intoxicado, né? Acho que ele deu uma cafungada no Bardal quando ele falou isso. Mas fica aí a... Fica aqui a nossa indagação. Bardal, né? É, porque o e-mail também existe para isso, né? Consertarem nossas batatadas, complementarem nossas informações. Ninguém duvida. E passarem outras tantas, né? Aliás, Nandão, dá mais uma vez o endereço por onde a nossa torcida pode participar do programa. É sempre bom dizer que estamos ao vivo, hein? É, a gente está se comunicando hoje através do roncaronca@uefm.com.br, que é o e-mail do programa. Mande e-mails, fique à vontade. Por aqui, o meu grande ídolo, família, Pamplona, muita emoção. Está comandando aí uma série de coisas. Bom, enfim, Cristiano Ottoni, Danilo Oliveira, assumida Ariane Bernardo, muita gente elogiando. Vamos dar uma passada na agenda, jogo vamos rápido? Lá, vamos lá, vamos lá. Hein? Isso. Vai ter... Quando vai ser essa sessão aqui, malandro? Vamos à primeira homenagem à nossa torcida em Recife, que tão bem nos recebeu. Ouve isso aqui, meu amigo. Olha, André foi outro pra Nova York.

up in USA. I'm still holding up in all my ways. I got a friends, we got a band, we still make sound. You can stand without getting out of bed, without banging on some big old pot. But I'm relaxed, I'm just looking around. Hopefully I see another immigrant punk. There is a little punk from mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ha, ha, ha, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yo! I legalize me. Ah, whoa, whoa, whoa, whoa, leo. I realize me. Now party, Rio. Ay, da da da da da da da da. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, da da da da da da da da da. Ah, whoa, whoa, whoa. Immigrants wanna sing all night long. Yo, don't you know the singing solves the troubled soul? So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up an immigrant, immigrant, immigrant punk. Yeah, immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. What about it, lady? Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Oi, oi, oi, immigrant, immigrant, immigrant punk. What about it? Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Hey, Macarena! Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Marihuana! Oi, FM. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Beijo pra vocês, até mais. Pressão total no Jumboteco, hein, meu amigo? Eu não diria que o Jumboteco saiu de rota, porque ele nunca está na rota, né? Tá ligado no cidadão aqui ao fundo? Opa! E mostramos lá de cima de Recife, The Playboys, com Paulo André no miúdo. Paulo André é uma lenda no Brasil, criador da Beautiful Rock, cara que começou com o Chico Science, né? Foi responsável pela carreira na indústria, vamos dizer assim, da Nação Zumbi. E quando eu estava em Recife agora no fim de semana, tentei falar com ele. E essa história, né? Paulo André tá em Nova York, não sei o que, babá. E quando eu liguei pra ele, se ele atendesse o telefone, eu ia perguntar: vem cá, você tá em Estocolmo, em Montevidéu, em Tóquio ou em São Francisco, né? Mas ele não atendeu. Em poucos minutos chegou uma mensagem de texto dizendo que estava em Nova York, Sevilha. Que maravilha! E que chegaria ao Rio de Janeiro hoje, ou ontem, segunda-feira. Ou seja, perigo ele estar por aqui. Sei. Então, Paulo André, se você estiver ouvindo Ronca Ronca, pode chegar aqui pra gente levar um papinho. Então, The Playboys colocou pra fora o discurso que várias bandas gostariam de fazer, né? Que o Paulo André não ouve a banda. Mas o que mais o Paulo André faz, porque eu conheço a peça, é ouvir música de banda que está começando literalmente desconhecida. E talvez seja a principal coleção que ele alimenta há tantos anos. Né? Esse material iniciante dessas bandas mais iniciantes ainda. Enfim, é muito engraçada a história, né? Quem percebeu a letra do The Playboys contando a saga de uma nova banda tentando se comunicar com o Paulo André. Né? Vale tudo, né? Oh, yeah. Muita gente comentando aqui o Playboys. Vem cá, até como é que é o nome do cidadão que serve aqui? O Macedo? Chama ele aí. Porra, cadê? Macedo! Muita gente comentando aqui do Playboys e o Renato Silva perguntando se você já ouviu Sweet Fanny Adams, lá do Recife. Ele diz que é bom pra caramba. Cara, o Recife é uma plantação de tiririca, né? Cada tiririca é uma banda, é uma coisa de maluco. Então, há muito tempo eu não ia a Recife e tive esse contato com a rapaziada lá, é uma coisa de louco. O Roger, nosso amigo, foi um cicerone espetacular, é um mito da música, da cultura de Recife. Enfim, agradecer a recepção que nós tivemos lá, o Ronca Ronca lá na Galeria Joana D'Arc, vários ouvintes apareceram, muita gente. Dolores tocou comigo, um espetáculo, um lugar maneiríssimo, muito bacana mesmo. Rapaziada do Borate, gente fina pra caramba, maior estrutura, som de primeira, desorientação total. Bom, eu tive que desligar o som às 4 horas da manhã, porque, como eu disse, é um lugar aberto, né, com vários bares e restaurantes expostos da mesma maneira ao som. Então, a coisa estava tomando uma proporção meio, vamos dizer assim, educadamente incômoda, né? Então, às 4 horas, a gente abaixou o som e a rapaziada ficou por ali batendo papo. Estive com Jarmerson, do Coquetel Molotov, que me passou o último número da revista, como sempre, espetacular. Já armei um jabaculê com ele, da gente fazer uma parceria e uma permuta do Coquetel Molotov à revista aqui, todos os eventos que eles produzem. Vários ouvintes, como eu disse, rapaziada do Academia da Berlinda. Enfim, legal. Gente pra dedéu, muito bacana. Agradeço mais uma vez de público, né, a recepção que a nossa torcida, o pessoal da UFM em Recife, deu a mim, o Ronca Ronca. E... maravilha. Quer anunciar o cidadão aqui ao fundo? Segura o baque do mestre Salu. Lembra disso? Opa. Manda o Rogério. Cadê o Rogério? Você interpreta bem a noção. Como é que... Não. Vamos falar da promoção ou não? Vamos. Primeiro a gente... Já estamos falando de Recife. É. E qual vai ser a promoção? Cérebro? A promoção, não. Vamos fazer o Mombojó sexta-feira no estúdio SP. Maravilha. Em São Paulo, na Rua Augusta, sexta-feira, dia 7, Mombojó, com quem eu estive lá em Recife, na cidade deles, em São Paulo, no estúdio SP. Então, nós temos 5 ingressos duplos para essa apresentação da rapaziada. Basta mandar um e-mail dizendo: eu quero assistir o Mombojó. É no estúdio SP, nessa sexta-feira, dia 7. Qual é o endereço, Rondon? É isso aí, manda para o nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. Quanto tempo de promoção com o Mombojó? Vamos com... são 10h46, onde não tem horário de verão, né? Vamos até 11h10, tá bom? 11h15, tá. Outra coisa, sessão Hip Hop Rio, todas as quartas-feiras desse mês de novembro, com o meu grande brother KLJ, lá no Clandestino Bar, aqui na Barata Ribeiro, número 111, em Copacabana. Dia 5 do 11, dia 12, dia 19, dia 26 desse mês, toda quarta-feira, KLJ com uma grande festa, sessão Hip Hop, Clandestino Bar, Rua Barata Ribeiro, 111, certo? Aproveitar essa música 110% nordestina aqui ao fundo, Nandão, para mandar um abraço para um ouvinte nosso na maior cidade nordestina aqui para baixo, que é São Paulo, para onde estamos ao vivo em 94.1. Mandar um abraço carinhoso ao nosso amigo e ouvinte do programa, Marcelo Tais, que fez uma gentileza muito grande com o Lewis Hamilton, oferecendo uma camisa do Vasco a ele. Você viu essa parada? Não cheguei, todo mundo comentou, mas não vi. Inclusive, em cima disso, o Arueira, né, cartunista do dia, fez um desenho espetacular do Lewis Hamilton com um carro devidamente cruz maltino. Então, o Marcelo Tais fez essa jogada espetacular e conseguiu uma notoriedade que ele provavelmente não contava. É verdade. Não é mesmo? É verdade. E isso está em tudo quanto é lugar, né? Ele fez o favor de entregar a camisa do Vasco e o Lewis Hamilton se tornar campeão mundial. Fazer o quê? Good evening and welcome. That was five nights of bleeding and dread-beaten blood. I thought it would be fitting to begin with those two poems because they represent my early attempts at writing poetry and at trying to fuse the reggae rhythm into my poetry. And I've realized now that after 10, 11 years of serving my apprenticeship, that in fact my apprenticeship has only just begun. But nevertheless, I would like to take you through my progress over the last decade or so, take you through my 4 albums, Dreadbeaten Blood, Forces of Victory, Bass Culture, and Making History, to give you an idea of how I have been getting on during that time. The theme of Five Nights of Bleeding and Dreadbeaten Blood, we're talking about some of the more negative responses on the part of young blacks to the kind of oppression that we experience in British society. The next poem I would like to recite talks about another trend, another attitude towards that experience. This one is called All We're Doing Is Defending. War, war, listen, oppressing man, hear what I say if you can. We have a previous blow to blow. We will fight you in the streets with we hand. We have a plan, so listen man, get ready to take some blows. Those days of the dungeon and those nights of melancholy locked in a cell. Those hours of torture touching hell. Those blows that caused my heart to swell were well numbered and are now at an end. All we're doing is defending. So get you ready to war, war. Freedom is a very fine thing. All oppression can do is bring passion to the heights of eruption. And songs of fire we will sing. No, no, no run. You did sound your siren and it's war now. War, war. The special patrol will fall like a wall force down or a town turned to dust. Even though them think them bold, we know them cold like ice with fear and with fire. Choose your weapon them quick. All we need is buckles and bricks and sticks. We have fists, we have feet, we carry dynamite in our teeth. Send for the riot squad quick, because we're running wild. With the talite pile, blood will guide their way. And I say, all we're doing is defending. So get you ready to war, war. Freedom is a very fine thing. FM. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Dread, na Ingra. Claro que tá. Aí o fundo Linton Quasi Johnson. E seu disco titulado In Concert with the Dub Band. You see them frame of judge, they know up in Bradford Town, but the Bradford blacks, them a rally round. Recentemente mostramos o Linton Quasi Johnson aqui com Tom Zé e os Paralamas de Sucesso no álbum Severino, os Paralamas, lançado há quase 15 anos atrás, quando ninguém conhecia o Tom Zé. Ninguém conhecia o Tom Zé e o Linton Quasi Johnson muito menos ainda. E demos a ideia aqui para os Paralamas tratarem de uma reedição, um relançamento Severino, um álbum que muitos consideram o melhor disco, né, como aquele objeto fechadinho da banda e que passou batido por todo mundo. Produzido pelo Phil Manzanera, guitarrista do Roxy Music, guitarrista hoje de Robert Wyatt, Brian Eno. Enfim, esse é o Linton Quasi Johnson. E no início da música que nós mostramos, ele conta mais ou menos a história dele, né? Esse disco do Paralamas, eu acho que é um disco que vai ser tipo Racional do Tim Maia, sabe? Daqui a algum tempo, sabe, nego ficar louco. Entende o que eu digo ou não? Sim, sim. Você às vezes se faz bastante claro. Momento batatada, não, né? Não, não. Mas de qualquer maneira é sempre bom colocar, né? É, cara? Nunca é demais. Momento batatada. É, muito bem. Mas a situação é que o Racional do Tim Maia, ele conseguiu essa notoriedade através do exterior, né? Os caboclinhos vieram aqui, pegaram, levaram, começaram a vender, a japonesada chegava. Os turcos, né? os indianos, normandos, os argentinos, exatamente, a turma do Alasca, muito pinguim chegando e comprando o disco por uma grana. E aí nós, completamente sequelados, né, e semi-alfabetizados, percebendo, nossa, é mesmo, o Tim Maia fez esse disco, né? Ele tava totalmente Zozó de La Tête, né? Chamberlain total, o Tim Maia... Eu já contei essa história, que ninguém quebrava o Racional. Claro, quebrava, claro. Você é uma bosta. O Tim Maia foi quando é muito melhor, coitado, olha ele como é que tá. Como tratado do Sebastião, né? E aí a turma lá do Alasca chegou aqui, pegou, vendeu. E aí nós percebemos o tesouro que nós tínhamos. Valendo a promoção, 5 ingressos duplos para Mombojó, sexta-feira, dia 7, no Estúdio SP, na Rua Augusta, em São Paulo. Basta mandar um e-mail dizendo que quer presenciar a banda de Recife no Estúdio SP. Como faz nossa torcida, Nando? Só chegar através do nosso e-mail, roncaronca@uefm.com.br. Se comunique, fique à vontade. O Marco de Cardoso quer saber, Barack Obina é melhor que McCain? com certeza, né, cara? Manda com certeza aí, Nandão. Com certeza. Em 1977, that the forces of the Black Parents Movement, the Black Youth Movement, Carnival Development Committee, and other forces had to be mobilized to free the editor of the journal Race Today from prison. É mole, he was sent to prison for 3 months for defending himself against an assault by a racist. And I think it must have been the fastest appeal in the whole history of the British legal system, because within a week we got him out of prison. É pouco politizado ele, não? Muita coisa, o Johnson deve estar na festa em Chicago do seu amigo... Ah, é, vai comemorar. Obama, né? Obina, Obina. Manda um abraço pro chefe que tá ouvindo, hein, cara. Quem? O chefe. Qual deles? O que cuida da horta. Ah, é? É, o quê? O grande Leonardo? Eita, vou dedicar a próxima música pra ele, então, vai ficar doido. Bom, isso aqui já basta pra ele, né? Them lock him up in a jail. Them refuse to give him bail. But them can't keep him down, so them can't keep him down. Cut him a merciless release. Mas tem alguma parcial lá de cima, não? Muita gente perguntando. Tem gente que não está conectada à internet e fica querendo saber do resultado, né? Por falar em informação, que a gente sempre solicita a nossa torcida para complementar, corrigir as batatadas que a gente manda aqui ao ar. Nosso ouvinte toda terça-feira, Tom Leão, acaba de mandar um comunicado dizendo que não foi o Marcelo Tais que entregou a camisa do Vasco ao Lewis Hamilton. Mas ele deve ser o editor, então... É ele que manda lá. Né? Vamos dizer, exatamente. Ele é o da horta, ele é o da horta aqui, né? Então ele concordou, poderia ter escolhido outra camisa, enfim. Mas parece que ele tem um problema com massa. Um problema pessoal. Ah, é? É. E falou assim, pô, entre um e outro, vamos dar a camisa do Vasco pro Hamilton, ele ganha essa bosta e o massa vai catar coquinho na praia, né? Isso é brincadeira, hein? The people's will must prevail. Them lock him up, self-defense. Them lock him up. Vamos à Bolívia? É, vamos chegar lá, né? Você se importa ou não? Não, vamos lá. Vamos ver aqui. Jefferson Erpen, que está com as rédeas do programa em BH. É ele que manda, rapaz. É por isso que eu estou dizendo, que mais tem aqui a gente mandando, né, cara? Taca solta jail. Where you say? Race today cannot feel. How you mean? Talk us out of jail. Now look at that. The people's will must prevail. Nandão, manda um beijo pra Joelma, nosso ouvinte toda terça-feira, frequentadora de todas as festas. Fez aniversário semana passada e comemorou numa rave. É mesmo? Lá na fazenda dela. Joelma, tô contigo. Um beijo, querida. Gostou? Vamos nessa, não? Nandão, com o Lyton Quase Johnson fundo, dá uma folheada rápida aqui na última edição da Coquetel Molotov. Só capa, hein, mano? Não, mas rapaz, sim, porque a gente, o Airplane deve estar esperando a passagem de bola. Putz, grila, Gogo Bordello, Nina Becker, DJ Dolores, Educar. É. Olha só, e o material é demais, né? Bonito, brilhante. Aí, Cani. Tá achando graça? Lá vem ele, ó. Vai pra Chicago, o Lyton Quase Johnson bateu uma caixinha lá, hein? Emerged on the scene and made a tremendous impact. on British society. They were second generation young blacks, some of them born in this country. Some of them came here at a very early age. And their general attitude showed that they were unfettered by the kind of constraints that made our parents very cautious about how they would go about fighting colonial oppression in British society. Well, the next two poems I would like to do is talking about a section of them and some aspects of their experiences. This one is called One Figure Rave. Que coisa, hein, rapaz? Ah, rapaz, aproveitar aqui a gente. Bom, a gente volta, vamos lá, a gente volta com um momentinho. Um momentinho batatado. Potato, tadinho. Potato. É, a gente tem que fazer a versão em inglês, né? É. Então vamos lá. Você que é o cara que tá bem tratado, cara? Ah, segura. Garoto, você tá bem ou não tá? Fala pra mim. Oi, FM. Yo, everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Google Bordello, directly from Ronca Ronca from Oi, FM. Respectos Maximus, everybody. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Você vai cutucar onça com vara curta, meu amigo? Olha o que acontece, ó. Mandaram todas as informações da apuração lá em cima, né, amigo? É verdade. Como é que tá? Dá uma parcialzinha rápida. Pô, você tá louco? Não, não, só você falou aí um percentual, 40 e pouco para Tem aqui 85 estados com os percentuais de cada estado. 43% para o McCain, 56% para o Obama, enfim. São estados pra cacete, a eleição é super confusa lá, eu não entendo nada. Eles falam daqui a uma semana, se não houver fraude. Ah, é? But in spite of all that, everybody was still shocked when we get the cold facts about that brutal attack when we find out about the fire over New Cross. About the innocent life them were lost. About the physically scared. Tá sentindo as historinhas calmas que o Linton Kwesi Johnson gosta de cantar e contar, né? Vamos dedicar a próxima música então pro Soares, né, que tá nos ouvindo? Hein? Pô, grande sussurro. Woke up this morning, saw the Oi FM. Ronca, ronca. I've been trying, trying for so long, baby. Trying to hold back the feeling so long. Ooh. Let's get it on. Come on, sugar. Let's get it on. Love me, baby. Let's get it on. Let's get it on and on. Come on, get it on. I know there should be peace and love. We all talking about it. Let's get it on. And brotherhood, yeah, oh yeah. Everybody ought to try to do some good. Oh, come on, people. I know you know what I've been thinking, talking. Get it on. Come on, everybody, let's get it on. You know what I'm talking about. Come on, people. Woo-hoo. Let's learn. Oh, get it on, get it on. Lord, Lord. Aproveitar essa demo de Marvin Gaye. Essa demo de Let's Get It On. Pra que gravar outra, né, meu amigo? Pra informar que nossos ouvintes de São Paulo, para participar da promoção com Mombojó, por favor, dizer no corpo do e-mail que é de São Paulo, senão o negócio fica completamente zozó aqui, né, meu amigo? Então eu quero ir ao show do Mombojó e dar... A localidade que você é de São Paulo. E o telefone de contato, alguma coisa para que a gente possa... CEP. Entrar, falar com você essa semana. Nandão vai entrar em contato com a rapaziada que foi sorteada com os ingressos do Mombojó para o Estúdio SP. Mas para que gravar outra, cara? Coisa, hein? Temos um Pederneiras aí, Nandão, mas olha como é que começa aqui a coisa, ó. Mamãe, meu Deus. Tem ele aí? Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... my nectar is sweet. And the combo went back to New York. The jukebox says to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone's out of cigarettes, and the balcony is on the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and he can't see out of the other, and the piano tuner's got a hearing aid, and showed up with his mother. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. As the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast, and the owner is a mental midget with a IQ fence post, 'cause the piano has been drinking. The piano has been drinking, and you can't find your waitress with a Geiger counter, and she hates you and your friends, and you can't get served without her. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire, and the newspapers were fooling, and the ashtrays have retired, 'cause the piano has been drinking. Piano has been drinking, not me, not me, not me, not me, not me. Oi FM. Nai baba tironga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. De novo. Tire vatatuka. Ini babo wako 1, mai wako 2, ne weka wechitatu. Na baba mlike Francis. Ai, ai, ai, ai, esse carinha não vem aqui de jeito nenhum, né? Tom Waits. Essa voz de pirata, né? Terça-feira passada foi lançado um livro que a gente já tinha comentado aqui. E uma das figuras da cultura brasileira mais subestimadas que existem. E é bom lembrar que o programa com os subestimados, completamente em cima da participação da nossa torcida, está sendo alavancado, brifado, startado pela curadoria e pela curadoria de programas especiais do Ronca Ronca, maluco. Uhum. É o que eu te digo, é gente pra dedéu mandando. Isso é verdade. Tu viu a curadoria hoje trabalhando? E a co-curadoria também. Estavam na mesma sala? É. É mesmo, né? Porque parece que a sala da co-curadoria estava ocupada pela o pessoal da direção lá. Não, nem à toa que você é o gestor do Ronquinha, né? Loucura. Mas enfim, vem aí, ainda em novembro, o programa especial com os subestimados. Mas Carlos Imperial é uma dessas figuras subestimadas da cultura brasileira. Ele esteve até subir para bater papo com Cartola e... James Marshall. Jimi Hendrix. Em todos os momentos importantes e não importantes da música brasileira. O livro é um trabalho de anos de um ouvinte nosso, meu queridíssimo amigo, que trabalhou na pesquisa do livro do Nelson Motta com Tim Maia, falamos Tim Maia aqui, o Denilson Monteiro é que fez a pesquisa cascuda mesmo em cima da vida do Tim Maia. E há anos, como eu disse, ele trabalhava em cima da vida do Carlos Imperial. Só para que a nossa audiência tenha noção de quem foi o Carlos Imperial, que hoje, se não fosse pelo livro do Denilson, jamais teria presença na mídia brasileira, a contracapa do livro traz o seguinte testículo, até porque é bem pequeno mesmo. Neto do barão de Itapemirim, que servia a corte imperial, minha família adotou esse nome. Daí ser eu mesmo, Carlos Imperial. Não uso pseudônimo e posso, com 1,82m de altura e mais de 100kg de peso, ser visto a olho nu sem o auxílio de microscópio. Aí vem o testículo. A cena cultural brasileira dos anos 60, dos anos 1960 a 1990, seria muito diferente se não fosse Carlos Imperial. Durante anos, ele foi presença constante na música, no cinema, no teatro, na TV, nos jornais, em revistas e até na política. Foi vereador pelo Rio de Janeiro. Imperial compunha e produzia, atuava e dirigia, escrevia, fazia as coisas acontecerem e, mais do que tudo, causava polêmica. Ele tem frases célebres, né? Entre elas, ele dizia... Agora, isso aqui não é o texto, não, é o que estou falando. Sim. Entre elas, ele dizia que preferia ser vaiado no carro conversível dele do que ser aplaudido dentro de um ônibus. Mas, enfim, aí seguia ele. Causava polêmica. Direto ou indiretamente, fez e ajudou a fazer o sucesso dos maiores nomes do nosso showbiz. De Roberto Carlos, que ele ajudou a produzir, a fazer o primeiro disco, Roberto Carlos, aquela porcaria que vale $10 mil e é ruim para Dedéu. Uhum. A Tim Maia, de Clara Nunes e Elis Regina. Ele trouxe Elis Regina de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Que isso, cara. É, meu amigo. Em 10 Nota 10, que é o nome do livro, ele inventou 10 Nota 10, aquele bagulho de escola de samba. Sei. Ele que inventou isso. Eu sou o Carlos Imperial, você vai mergulhar na agitada vida e obra do autor de sucessos como Vem Quente Que Eu Estou Fervendo e A Praça. O homem que se orgulhava de ser chamado de o rei da pilantragem e o grande vilão da TV. Uma nada monótona viagem pela recente história da nossa cultura, na companhia de um de seus mais fascinantes personagens. Sem dúvida nenhuma, como eu disse e o testículo fala, ele circulou por todos esses momentos, sempre de forma muito original, muito criativa e valia de tudo. Malcolm McLaren tentou ser o Carlos Imperial. Em Londres, criou aqueles... Sid Vicious, o podrinho lá, o Joãozinho. Malcolm McLaren adorava o Carlos Imperial. Ah, vou fazer uns negócios parecidos aqui. O Carlos Imperial é infinitamente superior ao Carlos... Carlos Imperial é infinitamente superior ao Malcolm McLaren. Só que o Malcolm McLaren estava na hora certa, no momento certo, encontrou os caras certos e criou o Sex Pistols. Sei. Que é realmente um momento para poucos... desfrutarem como criadores da história. Mas enfim, o livro está lançado nas livrarias. Mais adiante nós vamos fazer uma promoção em outro programa. Opa. Com esse livro espetacular do Denilson Monteiro. Um livro fundamental para quem quer entender esses últimos 30, 40 anos do showbiz. Porque ele fez de tudo, filme de putaria, participou do negócio de escola de samba. Foi político, foi vereador, como eu disse. E sempre envolvido com novos artistas. Eu pedi até poderia pedir pro Nandão dar uma pequena amostra de um hit absoluto do Carlos Imperial. Pode ser, Nandão? Eu? É ele que fez esse negócio aí, ele não canta, mas ele é que bolou tudo, chamou o cara para interpretar, criou a música. Hein, Nandão? Obrigado. Olha isso, mano. Isso aí tem a ver com a próxima música do programa, hein? Esse é o hit absoluto do Dudu França, que ele, o Carlos Imperial, que montou essa trozoba toda aí. E o mais interessante, que dando uma olhada no livro do Denilson, essa música... Nandão, você tem noção do artista que o Imperial queria que gravasse originalmente esse clássico retumbante da disco music, da música brasileira, Grilo na Cuca. Quem? Quer ouvir? Muitas coincidências no programa de hoje. Obama presidente, né? Com a camisa do Vasco. E esse... É, porque mandaram pra ele. Sim. Porque todo cidadão negão... Afinal, o Vasco... Exatamente. Né? Mas por isso que o Lewis Hamilton ganhou a, sim, a camisa. Essa foi a história. Que o Marcelo Tais fez questão de fazer. Só que o tiro foi no pé, né? Porque o Massa perdeu a parada. E o Obama já foi presenteado lá, lógico. Então esse é o disco Bicho Baile Show, gravado no Rio de Janeiro pela banda Black Rio, com Caetano Veloso, que pertence essa gravação, esse CD, à caixa retrospectiva do Caetano. Não existe como disco individual, a menos que a loja, o lojista, desmembre os 40 CDs e venda isoladamente cada um, como fez o nosso amigo Soares. E eu, depois de tanto encher o saco dele, me presenteou. Aê! Meu amigo. Eu falava com ele, pô, Soares, se você trabalhasse numa rádio pra tocar o disco, tudo bem, você poderia ficar com ele. Claro. Mas como o Ronca Ronca tá lá toda terça-feira ao vivo para toda a galáxia, nós temos a obrigação de mostrar a banda Black Rio com o Caetano nessa gravação exclusiva da caixa. Mas, Nandão, a banda Black Rio seria o grupo responsável pela gravação de Grilo na Cuca. Uhum. A música criada, regimentada pelo Carlos Imperial e que o Dudu França, nosso ídolo absoluto, acabou gravando. E é um hit total, né? Nas pistas de dança, enfim. Tanto que a nossa caixa de mensagem aqui ficou completamente abarrotada pela nossa torcida, implorando que a gente mostre Grilo na Cuca inteirinha. É verdade. Pode ser, não. Pô, quem manda aqui não é você, nem eu. É verdade. Volume, hein? Pressão no turbo, mano. Grilo na Cuca. got the wildest woman on my way back home. I had to realize this time that I'd be all alone, 'cause she is moving somewhere far away, not snow. And though I tried so hard to please her, she said she really had to go. Bad. I've been through similarities. It's not the first break I've had, and I just can't let it bring me down to low. 'Cause I tried so hard to please her, there must be something more to know. Ooh. Never thought that we would find our endless way. Seemed like everything was going fine. Still, with all the things that I can do or say, it won't change the fate I know so well is mine. So I'll stop again to look right past the pain, because I've been in love before and I can love again. And while she's moving somewhere far away, not snow, I'll know I tried so hard to please her. She said she really had to go. Oi FM. Ronca, ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Como é que pode fazer uma música dessa, cara? Hein? Acertado. Stop the wildest morning on my way. Que pariu. Gene Clark. Renato Russo, ouvindo essa música nesse exato instante, tá completamente cabeleira altíssima, subindo pelas paredes só de meia, meu amigo. Tried So Hard. Jim Clark, uma lenda, componente do Birds, autor de 8 Miles High, tá bom? Agora, esse fogo que tem do França aí no Grilo da Cuca é coisa do Imperial, porque ele era botafoguense roxo, né? Já contei uma célebre história aqui de um programa, domingo de manhã, quando existia na televisão, iam lá os componentes das torcidas. Sim. E a cada domingo tinha um convidado da área artística, não sei o quê. Aí cada torcedor falava, né? Abria o programa falando, o América, Bangu, tinha América, Bangu, Vasco, Nense, Flamengo, Botafogo. Cada um falava e o flamenguista chegou, maluco, descascando o Botafogo, esculachando, tripudiando, sacaneando. E a câmera mostrava o Imperial olhando pro cidadão, né, cara? Se coçando assim. O Imperial, como eu disse, 1,82m, mais de 100kg, né? Aí o cara esculachou, tripudiou, sacaneou, fez o que queria com o Botafogo. Aí falou América, Botafogo, não sei o quê. Aí o apresentador chegou e falou: pô, e aí, Imperial? Bem-vindo aqui ao programa, não sei o quê. Quais são as suas primeiras palavras? Bom, as minhas primeiras palavras vão ali pro torcedor do Flamengo, e eu gostaria de dizer o seguinte: se falar mais uma coisa contra o Botafogo, eu vou levantar e tacar-lhe a mão nos cornos. Que suave, né? O flamenguista sumiu do programa, não apareceu mais. A produção foi lá e tirou o cidadão, botou outro, cara. Manja? Oh yeah. Mais uma vez pra Renatão lá em cima ouvindo isso. Essa é a última edição da revista Rolling Stone, sua edição brasileira, edição 2 anos especial, já comentamos ela aqui. É. Com o ministro. Uma vez ministro, sempre ministro, né? Sem dúvida. Não tem um faz-me rir? Faz-me rir? É, um din-din que pinga vitaliciamente ou não? Onde? Não, não. Não? Não. Ministro, não? Não, não, não. Tem umas coisas esquisitas aí, hein, cara. Pode ser, mas não tem um. Não? Então tá. Enfim, mas ministro, uma vez ministro, sempre ministro, Gilberto Gil, uma lenda, né, cara? Os 100 maiores artistas da música brasileira, estágio escolhida por um seleto grupo de jornalistas, estudiosos, pesquisadores, que já comentamos aqui, e que colocou, evidentemente, sem nenhuma contestação, Tom Jobim como o maior artista da música brasileira. Eu acho que ninguém tem dúvida. E como a gente sempre fala aqui, falamos das listas que o Zeca Camargo colocou no blog dele, Negozinho, toda terça-feira mandava e-mail reclamando da lista do Zeca. Uhum. E a gente falou aqui, porra, mas essa é a lista do Zeca, não é a sua, não é a minha, não é da Brigada, não é do Motoca, né? Não precisa entrar no Ultimate Fighting com a lista do Zeca, né? É claro. É só apreciar. E essas listas são sempre legais para provocar essa discussão. É, né? É para isso que elas existem, não são as nossas listas. É. Né? E como eu disse da outra vez aqui, o mais interessante desse trabalho da Rolling Stone foi juntar esses 100 nomes da música brasileira, que se você pegar no pé da lista, pode chegar a 120, 130, com alguns nomes que não estão nela. Sei lá, acho que recebi e-mail de ninguém dizendo que o Elomar não está, que a Ordem não está certa, que o Vila Lobos não pode estar atrás do, sei lá, da Rita Lee, que o Chico Science não pode estar na frente do Milton Nascimento, como está aqui, que o Renato Russo não poderia estar na frente do Tom Zé, do João Donato, do Hermeto Pascoal, do Ari Barroso, que o Mano Brown em 28º não poderia estar na frente do João Donato em 33º. Uhum. Mas enfim, isso é de menos. O mais interessante é nós termos esses 100 nomes aqui e as informações, né, que os jornalistas pesquisaram e colocaram, informando, sobretudo as novíssimas gerações, a importância desses nomes, né? Nelson Cavaquinho não toca em lugar nenhum, talvez no programa do Adelson Alves e mais dois ou três, e aqui, né, e que aqui a gente toca sempre, Cassaélia, Zé Ramalho, Simonal, Erasmo Carlos, Moacir Santos, Carmen Miranda, Cazuza em 34º, enfim, o importante são as informações, sobretudo para esses nomes que não circulam muito pela mídia. Mário Reis. Sabe quem foi Mário Reis? I don't know. Pois é. Braguinha, Elisete Cardoso, Jackson do Pandeiro em 49º, Martinho da Vila, 49º, enfim. Malboro em 100º lugar, como a figura na lista das figuras mais importantes da música brasileira. Então, isso que é o importante. Dessa lista de qualquer outra, né? Maísa, por exemplo, mas é uma lenda, morreu supernova, nasceu em 36, morreu em 77. Dolores Duran, como eu tinha falado aqui, morreu com 29 anos, maluco. Uhum. Sabe, e como o texto fala, morreu tão jovem, que deixou uma história sobre a sua curtíssima passagem aqui, que evidentemente por ser pouco conhecida, né? Por ter pouco acesso, sobretudo dos novos fissurados em música, se tornou uma lenda. É uma coisa intocável, praticamente, a história da Dolores Duran. E como nós estamos aqui exatamente para mostrar, aqui está ela no compacto do selo Copacabana, que vai estalar para Dedéu, mas é uma coisa de doido. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente, a vida estanca. O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal. A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão.

FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, em breve, né, Nandão? Em breve. Em oifm.com.br. A promoção com os 5 ingressos duplos para Mombojó, sexta-feira, no Estúdio SP, já acabou, lógico. Já acabou. Faltam o quê? 15 minutos? Para encerrar o programa, 13. É, então vamos deixar a promoção com os CDs para terça-feira que vem, né? Yeah. CD do Cérebro Eletrônico e do Gogô Bordello. Oh, yeah. Não? Aí ao fundo, sabe quando você tá assim meio de bobeira, coloca um disco pra ouvir e fica meio que antevendo o que vai escutar, sabe assim? Manja essa coisa? Hã? Esse lance? Antevendo o que vai escutar? É, porque às vezes você coloca assim uma banda independente, um... Sei. Ah, ok. Manja? Antevendo já ouvi isso. Não é isso? Já ouvi isso. É, pois é. Sim. Aí eu coloquei o disco dessa rapaziada de Curitiba, chamada Ruído por Milímetro. E o disco ficou tocando. Eu falei, meu amigo, o que eu botei pra ouvir, hein? Sabe aquele negócio? O que tá tocando aí? Cara, isso é bom pra dedéu. Não lembrava mais o que eu tinha colocado. Sem sacanagem. Aí eu falei assim, eu vou deixar tocar, não vou ouvir, não. Né? Porque você fica se testando, sim, né? Sim. Pra saber o que vai aparecer ali. Será que é uma coletânea? Será? Não tinha noção nenhuma do que eu tava ouvindo realmente. E é esse disco. Dessa rapaziada, Ruído por Milímetro, intitulado Praia, meu amigo. Durante a semana, Nandão entrará em contato com os 5 sorteados para a apresentação do Mombojó, sexta-feira, no Estúdio SP, atividade rapaziada de São Paulo que participou da promoção. Aproveitar esse tipo de som aqui ao fundo, Nandão, para agradecer, mais uma vez agradecer, tá besta com o som dos caras, né? Ah. Mais uma vez agradecer a divulgação que blogs, sites, todas as formas de comunicação que nós temos hoje, se juntaram ao Ronca Ronca da terça-feira passada, quando nós recebemos aqui o Marcelo Camelo e os Imprevisíveis, para lançar aos 4 cantos a sua nova música. O negócio está reverberando freneticamente até hoje, tanto que o pessoal do Marcelo entrou em contato com a gente para dar uma turbinada lá no MySpace, que eles fizeram a toque de caixa, né, para responder a curiosidade de muita gente que ficou informado do programa, da presença deles aqui, e queria ouvir o som que eles levaram aqui. Infelizmente, o site está em manutenção e o programa não pôde ser ouvido como normalmente é, e será em breve. Ainda com a rapaziada do Ruído por Milímetro ao Fundo, uma das muitas gentilezas, Nandão, que a turma de Recife fez, mais precisamente o Roger, a gente cercado por vários guaiamuns, siri mole, siri duro, caranguejo, manja, aquele clima, camarões esvoaçantes. Mosquito? Não. Ali não tinha mosquito, não. Ah, tá. Aquela coisinha gelada que você adora. Hein? Sei, o Paulo Ricardo, nosso amigo. E galo. Galo. Galo voltou com tudo. Prossiga, né? Prossiga. Mas ali cercado por essa liturgia toda. Sei. Roger, uma lenda. Puxa, Roger de Renault. É, puxa da bolsa dele. Da grande bolsa dele. Um clássico do cancioneiro recifense, totalmente raro, raríssimo, vamos dizer assim, feito por um cidadão chamado Marconi Notaro, no disco No Subreino dos Metazoários. Essa edição é uma edição americana que só fizeram 1000 cópias. Custa uma grana esse disco aqui, terça-feira que vem eu mostro. O original é tipo o Paebiru, é a mesma turma. Zé Ramalho, o Lula, Robertinho Recife, um disco gravado em 1972, que é um tesouro da música recifense e brasileira. É descacetação total, absoluta. Mas enfim, passando da rapadura para carne seca, parece que ele tá chegando aí de novo. Você, mais alguma coisa para falar sobre? Não, precisa. Ah, country, fishing in a stream, looking for an answer, trying to find a sign, until I saw your city lights, honey, I was blind. They said, get back, honky cat, better get back to the woods. Well, I quit in those days, and my redneck ways. Elton John com carimbo no passaporte já. É, tá aí. Para voltar ao Brasa, né? Não, olha o bilhete. E essas coisas eu guardo. Eu guardo muito papel, né? Tenho esse péssimo hábito, que com o tempo torna-se um excelente hábito. E graças a ele, falamos de Renato Russo, tenho cartas, bilhetes espetaculares do Renatão do tempo da Fluminense, ele pedindo para tocar música, coisa toda. Sei. Olha o bilhete da turma do Ruído por Milímetro. Saca só. Hein? Não vale moldurar? Não é uma obra de arte? Sei, cara. Como obra de arte também é a participação da nossa torcida. Por exemplo, Nandão. Por exemplo, todo mundo enlouquecido com o som do Ruído por Milímetro. É mesmo, hein, cara? Demais, todo mundo pedindo pra deixar rolar, coisa e tal. Ah, então vamos botar aqui, vamos tirar o Elton John, com todo respeito. Elton tá... Hã? Elton tá consagrado. É, né? É verdade. Não, mas é outro cara, tipo... Mais ou menos, né? Manda um momento batatado aí que opa! A gente vai... Opa! Alô, povão, agora é sério. Momento batatada. Como é que é o lance? Como é que é o... Alô, povão, agora é sério. Mas mal comparando, pô, cara, o programa acabou. Acabou milho, acabou pipoca. 5 minutos. Pô, brincadeira esse negócio, hein? Soares, tá ouvindo o programa? Dizem. Que situação desagradável, cara. Dá aquela tossidinha clássica aí, Nandão. Longa, longa, porque. Isso, olha aqui, o André Ferreira tá falando. Nandão e Maurício, conheci uma garota no Cinelapa chamada Letícia. Não consigo esquecê-lo, o que eu faço? É, hoje o ronca-ronca, né? Pra tentar tá esquecer. Tua, né, Letícia, no braço, sei lá. Hein? Eita. Faz um vocalzinho, Nandão. Me pede benção, né? And I'm gonna be high. Chega aí, Gil, pra ele levar um vocal aqui. Sabe cantar essa? Sabe cantar essa? Ele não tá nem ouvindo. Ele não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo. Mas o que que tem? Que é o Elton John, é um cara... É um Bruce Springsteen, né? Ah, ok. Não vale nada. Meio tia velha agora. É, porra, muito velho. Não vale nada, absolutamente nada. Elton John virou um... Souvenir. É, bichinho de geladeira de imã, né, cara? Vou dar uma ideia pra rapaziada da organização do Elton John pra trazer o ruído por milímetro pra abrir pro Elton John. É uma, hein? Hein? Rocket Man. Rocket Man. Precisamos armar, Nandão, rapidinho, uma sessão com ruído por milímetro. Antes que acabe, porque tem esse negócio, né? As bandas hoje duram uma bolha de sabão no ar, né? O pessoal de Curitiba, como eu disse, um disco super bem produzido, né? Capa, um bom gosto raro da gente encontrar por aí, um som que é esse aqui, ó. Acho que a tabelinha vai ser essa, hein? Ruído por milímetro, Elton John. Agradecer a participação da nossa torcida. Mas, pô, muita mensagem interessante, hein, Nandão? Muita, muita. Tem uma aqui, rapá. O Wagner José diz que vai tirar satisfação com a gente, porque ele ouviu o Wagner José em setembro. Quero é aprontar aqui no programa. É verdade. É. Ele vai ao encontro da gente para poder entender isso, enfim, ele tem um programa de TV comunitária. É um lance loucura, muito, né? É um lance muito cósmico, né, cara? Agradecer a participação da nossa torcida. O nosso convidado ficou devendo uma, né? É, vamos deixar uma. A new record, ok? The Lex. Mas são por elas e outras. Eu sou contra o negócio desse negócio de instalação de cameretinha aqui, sei, né? Sei. Que isso aí não pode ser mostrado. Cara. Não pode agora tem imagem, cara. Eu tenho que trazer o Adelson Alves aqui pra, pra nos ensinar o real poder do rádio. Ah. Esse meio de comunicação no qual a gente está metido até o talo. Agradecer mais uma vez a nossa torcida, nossos amigos em Recife. A edição do Ronca Ronca lá foi um espetáculo. Voltei carregado de material de lá e de outras localidades do Brasa, porque é uma turma que tem os tentáculos. Teias, né? Não, é impressionante. O Jarmerson deixou comigo um catálogo da produção independente de Recife, com todas as informações, os estúdios, os produtores, as bandas. Ele só não tem uma coisa. O quê? Programa de rádio. É verdade. Agora tem. O China quase chorou. Pô, Maurício, não tem nada tocando aqui, não sei o que, bababá, a gente fica completamente desorientado, não tem onde mostrar uma produção musical espetacular. Beijinhos, bye bye. Terça-feira a gente volta ao vivo, como sempre. Juca, um beijo, tchau.